Chafel é um bom na música. Vitro Chafel na música. Gosto Chafel na música dele. Vitro like Chafel na música. Gostei. Vitro like soar Chafel na música. Porque eu é um bom gosto de todo o coração do gajo. O coração tem um bom coração. Para outras pessoas gostam da música dele. Assim eu não sei o que eu tenho que fazer. y'all. This is C and you're listening to Shuffle Music. Loko utwa gore ngoma go phango o teba gore Shuffle Music. Bana ntsena Brian. It's an every time. buona musica. Vitro Chafel na musica. Gosto Chafel na musica dele. Vitro like Chafel na musica. Gostei. Vitro like soar Chafel na musica. Porque eu é um bom gosto do coração do gajo. O coração tem um bom coração. Chafel não tem problema com ninguém, gosta das pessoas que têm um bom coração. Assim, eu, para mim, para gosto das músicas deles, disco, não sei lá por aí. E ele é um bom, não tem isso. É um bom coração, porque outras pessoas gostam muito delas. Ok, muito obrigado. yeah, this is DJ Dino. You in the mix with Shuffle Music Dance Mix. Oh yeah, this is Buddha Bugs Bay. You in the mix with Shuffle Music Dance Mix. Yo, this is Mustia. You're listening to Shuffle Music. Shaka Puti.

tankare, swela ma shots we tankare, yamnandi tankare, yamnandi tankare, auspuzi tankare, swela ma shots we tankare, yamnandi tankare, yamnandi tankare, a Monday hi tankare, a Tuesday hi tankare, a Wednesday hi tankare, a Thursday hi tankare, a Thursday, a Friday, a Saturday, a Sunday. Auspuzi tankare, swela ma shots we tankare. A Monday, a Tuesday, a Wednesday, a Thursday, a Friday, a Saturday, a Sunday, a Sunday. Come on now, auspuzi tankare, swela ma shots we tankare. Yamnandi tankare, yamnandi tankare. Unomkhaba, unemali. Awunentencane, awukodwa ubhejahule. Unomkhaba, unemali. Awunentencane, awukodwa ubhejahule. Unomfana ubheja kamnandi, Shafuna ubheja kamnandi, uSnow ubheja kamnandi, uEzra ubheja kamnandi, Masterpiece ubheja kamnandi, Eben ubheja kamnandi, Inokyu ubheja kamnandi, elabafana babheja kamnandi. Abebe ebheja, nami yakwazi ubheja. Abebe ebheja, nami yakwazi ubheja. Abebe ebheja, nami yakwazi ubheja. Abebe ebheja, awu nami yakwazi ubheja. Tankare, tena mashotse tankare, yamnandi tankare, yamnandi tankare. Auspuzi tankare, tena mashotse tankare, yamnandi tankare, yamnandi tankare. You win. Dino, you in the mix with Shuffle Music, Dance Mix. Yeah, this is Buddha Bugs Bay, you in the mix with Shuffle Music, Dance Mix. Loko utwa gore ngoma go bango, o teba gore Shuffle Music. Bana ntsena Brayami. We'll be right back. uhlezi ubuza ukuthi uyaphi uhlala phansi sibonde sidlale kube mnandi tu buya bezidlala hayi uhlezi ubuza ukuthi uyaphi uhlala phansi sibonde sidlale kube mnandi tu buya bezidlala Shabiri sheko dejarase Ausuge mapose Ausuge mapose Shabiri sheko dejarase Ausuge mapose Ausuge mapose Habada yebede Habada babada babada Habada yebede Habada babada babada Habada yebede Habada babada babada Habada Yebedi, abada babada babada, abada. Yebedi, abada babada babada, abada. Yebedi, abada babada babada, abada. Yebedi, abada babada babada, abada. Yebedi, abada babada babada. Shabiri sheko dejarase Ausuge mapose Ausuge mapose Shabiri sheko dejarase Ausuge mapose Ausuge mapose Habada yebede Habada babada babada Habada yebede Habada babada babada Habada yebede Habada babada babada Habada yebede Habada babada babada Habada yebede Habada babada babada Habada yebede Habada babada babada Habada yebede Habada babada babada Habada yebede Habada babada babada Shuffle music dance mix. Gosta das pessoas e tem um bom coração. assim, eu, para mim, para gosto da música deles, disco, não sei lá por aí. E ele é um bom, não tem, é um bom coração, porque outras pessoas gostam muito dela. Ok, muito obrigado. Snow D, masterpiece. Mashivani the boys, keep shoot with the knife. What's the lana they car? Who went after the far? Hey, era shiva we dance. Come on, pass I sweep. Rata Maya, we go. Just jump at the bed. Oh, sis, it's not sure, Fabi. It's not sure, Fabi. I was sitting not sure, Fabi. It's not sure, Fabi. Oh, sis, it's not sure, Fabi. It's not sure, Fabi. I was sitting not sure, Fabi. It's not sure, Fabi. Shiwono, Tuari Rubale, Ako Dimemo, Tuari Rubale, Ako Sunemo, Tuari Rubale, Ako Tuare. Ai, come Tuara, come Suna, come Tuara, come Suna, come Tuara, come Suna, come Tuara, Tuara, Tuara, come Suna, come Tuara, come Suna, come Tuara, come Suna, come Tuara, Tuara, Tuara, come Suna, come Tuara, come Suna, come Tuara, come Suna, come Tuara, Tuara, Tuara, come Suna, come Tuara, come Suna, come Tuara, come Suna, come Mashivani the boys, keep a shoe with the knife. What's the lana they car? Who went after the far? Hey, era shiva we dance. Come on, pass I sweep. Rasa Maya we go. Just jump at the bed. Oh, sis, it's not sure, Fabi. It's not sure, Fabi. I was sis, it's not sure, Fabi. It's not sure, Fabi. Oh, sis, it's not sure, Fabi. It's not sure, Fabi. I was sitting not sure, Fabi. It's not sure, Fabi. Very much in it. Uye more Rufanya go more wale pantola Sari bonani Kale pantala nani Assalamualaikum Sari jela gami liko Shona Shona mati Shona Babinto ya Shona Shona mati Shona Babinto ya Hey! You wouldn't need me, hey. You go back to the bed. You wouldn't need me, hey. You go back to the bed. You wouldn't need me, hey. You go back to the bed. You wouldn't need me, hey. Oh, my Jeff, we are low. Oh, my Jeff, I got you. Oh, my Jeff, I got Fasan. Should I pass the hotel? Nala, nala, JD Munani, Wama Tinte Boke, Yubuni Kini, Wama Bambala, Nala, Nala, Yubuni Kini, Yuguba, Yuguba, Yuguba, Yuguba, Yuguba, Yuguba, Yuguba, Yuguba, Yuguba, Yuguba, Yuguba, Yuguba, Shut up, buddy.